sequer. Faça acontecer, irmão, não pague pra ver. Equilíbrio e boa vibração para você. Isso é para mim, isso é para você. Isso é para mim, isso é para você. Faça acontecer, irmão, não pague pra ver. Equilíbrio e boa vibração para você. Isso é para mim, isso é para você. Num coração vazio, frio a mil na mente, problemas a mil, puta que pariu. Não sei como tudo surgiu, tá fogo no pavio. Se os bons fluidos sumiu, na fé fortaleço o que faço. Viu? De pé vou mantendo no espaço. Viu? Quer me ver na merda, meus caminhos são erva na vida. O que leva a sua morte é certamente aberta. Negou desesperar, esperar, vai com calma e descarte as farsa. Mas amor que nada ódio vem de graça. Quem? Quem? Para tanta mágoa vem, vem. Pra somar com a alma se verdade não te agrada. Vivar a cada passo, cara, der. Derrubando a barreira com quem se depara. Superando a pilantragem do canalha. Da falha de certa batalha. Vacilo desaba, olha o que fala. Ninguém se compara, toda vida é rara. Valores são arma. Pessoas ingratas não gozam da graça. Então faça, não espere porque não tá aí com nada. Só fale, não faz nada. Informações cruzadas. As cartas jogadas na mesa. Me mostram que teme, quem tem a certeza. Conquista ou deixa, dá de bandeja. Uns querem cultura e outros aveja. Favela, nobreza, puta de cerveja. Morango na boca, banho com cereja. Respeita o que te satisfaz e o que deseja. E que Deus proteja, sem fortaleza. Um passo à frente, não mais esteja. Onde a tristeza e a soberba são realeza. Desprende e deixa que seja cabeça de gelo. Não esqueça a defesa, canalha, fofoca não para. Conspire, me escuta, o que eu faço é da alma para o respiro. Muito agradecido, amigas, amigos. Valor investido do nosso convívio. Atenta ao perigo, segue comigo. Desinibido com coisa do tipo que traz benefício. Quer ter sossego, ter família, filho. Jade com flores no fundo do abismo. Vai e conquiste, dá seu compromisso. Investe a mente no jogo da rima. Como se diz na trilhada, às vezes uma medida não se subestima. Mas coisas ilícitas, centralizar-se e ter autoestima. E tem muito que quer, sempre tá de casa, muito esquece. Que faltou na caminhada, na execução. Atingirá sua graça, com precaução. Nunca espere, faça disciplina e desejo. Vem um ensejo, independente do enredo, pagará o seu preço. Compensando o mal com o bem. E não só o que lhe convém. Agindo de tal forma, muitos se vão além. Substitua cada mal com felicidade. O rancor, a inveja, a cobiça, a maldade. Tem que ter fé, irmão, pra ter dignidade. Quem sabe se faz, não deixa pra trás. Em busca de conquista e não espere acontecer. Isso é para mim, isso é pra você. Faça acontecer, irmão, não pague pra ver. Equilíbrio e boa vibração para você. Isso é para mim, isso é para você. Isso é para mim, isso é para você. Faça acontecer, irmão, não pague pra ver. Equilíbrio e boa vibração para você. Isso é para mim, isso é para você.